9-2 da linha, mantém 1-0. Esse é a Tango Delta, modificado 0132, prossegue no nível de voo 125. Livro da colagem, dá 1-0, vento 80 graus com 8 nós. Iniciado, Rio, Alfa, antes da Juliette, chama na Laguna 723. Porta para o Portax. 2, 3, contato radar, sobe e mantém o nível 400, CDBL. Após 2000, livre, direita, approach, leda. Após 2000, direita, leda, confirma. Afirmativo. 4-3. Antes da Juliette, eu vou 1723. 1723, mantém a posição. Guardar a liberação 03 do Hermano da Avianca, eles vão pushback no momento. Quem mantém a posição, aguardando a Avianca, 1723. 6224 com 118 a bordo, autonomia 0230, Alcena, Salvador. Leve 224, livre taxa via Índia, contra o Carabana 0118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. 2895, via Índia, 6224, cuidado por aqui. 1723 da Gol, Juliette 23. Juliette para o Gai 3, Gol 1723. Confirma pro Rio? Ah, Rio 9810, faz um cheque no equipamento rádio, por gentileza, está muito baixa a transmissão. Como é que recebe agora? Ainda está ruim. E agora? Agora melhorou, Rio 9810. Está autorizado, reporta pronto para o táxi. Toma lá, obrigado. 9810. Está autorizado a proa de Bidev da presente. Presente Bidev, sinal 72 da Rio. A Palma, Serra Tango Delta, serviço a dar encerrado, agora afastado 52 milhas sudoeste de Salvador. Patente com a sua e chama o controle de Léo, frequência 120, decimal 1. 201, abraço, Léo. É, bom voo. Rio 5972, chama o centro, frequência 25, decimal 1, secundária 13325, bom voo. 1251, secundária 13325, Rio 5972, boa noite. Centro Recife, Rio 5972, boa noite. Tá. Ainda vai subir pra posto, tá zero já. Direction 868, squad hiding, send to level 050, we will fly direct to its position. Desce a nível de voo 060, chegada a Mari. 060 na Mari, passeio de Alfa, de 406. frente da moto, altera o caminhão com 3 horas e 5 para o táxi. Corrida 9810, livre site, via Pacho Ninja, consultora da 1014, 1918, aproximar 95, ajuste 10 no 3, boa viagem. Sim, livre site, consultora da 1018, 95, apoio, obrigado, bom dia. Boa noite. Boa viagem. Salvador, muito boa noite, Chanel 6224. 6224, contato radar, sobe e mantém nível 90, foi da Conde. Sai da Conde, subindo para o 190, 6224. Siga 6224. Se autorizar, vá Conde 224, senhor. Autorizado. Obrigado, Conde. 6224, se tiver condição de incrementar a razão de subida para nivelar antes de 45 milhas de Salvador, autorizado Alfa Romeo 363, o 6224. Temos um tráfego no 160 que está vindo de Aracaju para Salvador. Ok, vai incrementar a razão aqui, 6224. A decolagem da 1-0, o vento é 90 graus com 8 nós. Vento livre de ingresso e decolagem, 8 graus. Chegada Mari. 070 na Mari, pro Ocean Air 6212, possibilidade de voar estátua da presença? Autorizado. Para levar estátua da presença, Ocean Air 6212, descendo até o 070. 9890. Puxa 9890, contato radar, sobe e mantém nível 340, seda da EL. Após 2000, direita, Leda direto. Gente, após 2000, Leda, acendendo ao 340. Descent to 2,000 feet, NH1013, clear, final, left, approach and report established. Descent to 2,000 feet, NH1013, clear, IRS, solid established for 1868. Diga 6224. Se eu posso dar em coordenação 210 no 6224. Vai no instante. 2 horas e 10, Alcena, Ribeirão Preto. Ribeirão ainda, com Sérgio 203, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-3. Boa viagem, ajuste 001. 2013, táxi, você tem quantos pés da 1-0 a Índia? É, chama a torre lá de 895-5001, boa noite, ótimo final de semana. Realmente. É 224 livre, 210, nível 210. 210, 6224. Na 6224, chama agora o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 5 a 5, 2 a 5, muito obrigado, boa noite. Tony, Salvador, boa noite, voo 1170, cruza o reclusão 170 para 150. Boa noite, 1170, acende a indicação, desce ao nível de voo 080, chegada mar. 080 na Mari, gol 1170. Azul 4107, descida está autorizada até 3000 pés, o ajuste 1093. 3.013, azul 4107. Fechando 6212, descida até 4000, ajuste 1093. Está autorizado, vai. Está pronto para o pushback. Vou falar. Salvador, muito boa noite, o Azul 27-13. Não, é uma linha arca em livre, decolagem, de 1-0, vento 90 graus, ponto baixo. Ok, livre, decolagem, de 1-0, 5-0-0-1. Está chegada a ponta e reposta no ideal. Vai chegar na frente de ponta, procurar no ideal, 27-13. Solano 54, chame o controle em 19 da cima 8. 19, 8. Obrigado, 5001. Vamos lá, te mostrar só. Boa noite. Power frequency 118.95, have a good one. 118.0, chama agora o centro Recife, frequência 125.1. Secundária 13325, bom voo. Recife 1251, alterna 13325, obrigado, bom serviço. Gringo 1868, established on ILS. 1868, good evening. Clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Clear to land, 1010, 1968, descida até 5.000 pés, ajuste padrão. 5.000, ajuste padrão, voo 1170. Delta correto, tem alguma autonomia? Para prosseguir na descida, chamei 2-1-2. 2-1-2, autorizar a descida até 2.000 pés, ajuste no 0-1-3, aguardando sua autorização para a interceptação. Gente, desce até 2.000 pés, com 0-1-3, aguardando a autorização do X-ray, chamei 2-1-2. Cadê o voo final do SUA 407? 407, completa final, torre 118.95, bom ponto. 1895, fazer o 407, obrigado, boa noite. Houston 3600, acende a indicação, desce até o nível de voo 060, projetado e para interceptar o perfil em impacto. 060, estado 3600. 417. Estabilizado. Ciente, o patronagem está precisando em VSX, foi 1-0, chamei 6212. 2000, o 1170. Pede para 2000, 1013, o 1170. 2000, o 1170. 1013. Utilizado o atualizador 90 com pista vista. Chamé 6212. 6212, torre 118.95.12. 118.95, muito boa noite. Chamé 6212. Bom, 134, eu passo para o PEX com 190-20 TX. Bom, 134, eu passo para o PEX via Índia, para o lado 1895, boa noite para o trabalho. Bom, 6212, aguarde pista livre, ajuste padrão. Aguardando pista livre, zona 013. Chamei 62, zona 2. O azul está sendo 07, eu falo 01, chame o solo 211. 211, 4107. 6212, chamei livre, pouso 10, vento 90 graus, só 8 mais. Livre, pouso na 10, pro chamei 6212, poderia confirmar o vento? 090 graus com 089-6212. Grato. Livre até 4.000 pés com ajuste no 013. Saia. Fica. E 13 para 4.000 pés do 2703. O 2713 está livre, pelou. Pelou da presente, obrigado, 2713. 1868, ground. Go on 1868. Your position on the 81 is number 1, okay? Do you have to make 180 degrees and return to gate number 1? Affirmative, go 1868. Continue your attacks until gate number 1. Roger, speaking our attacks until our gate number 1, go 1-8-6-6. O azul 4107, a posição é 4 Lima, do baixo 3. 4 Lima, 4107. Identificação, desce a nível de voo 050, chegada Mari. Identificou, desce 050 na Mari, voo 098. taxi, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, pro portão de número 5. Chené 6202. Glenn, aproximação. O agir, autorização de pouso, o ajuste é padrão. Ok, padrão, na sua escuta, gol no 1 do decolando 05, chame o controle 198. 198, 134, boa noite. Boa noite. Voo no 170, livre o pouso na 10, vento 090 graus, 099. Atualizado o pouso, voo no 170. Desce para 2000, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento, resposta estabilizada. 2000 no 0 no 3, resposta na Torre 1895, bom pouso. Obrigado, boa noite. 27 no 3, descida para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado a final do procedimento, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 27 no 3. Salvador, boa noite, tá? 3600. Boa noite, 3600, tem livre pouso na 1.0, lenta de proa, 100 graus, com a 1.09. Livre pouso, 3600. No 3, completa a redução para 190 nós. Tráfego 6 milhas a meio minuto passado, marcador externo, 1 é 2, 320. Ativo, iniciamos a redução 127 a 3. Polo 34, chamo centro respiro, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Tá. No 3, reduz para aproximação, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pulso. 7895, obrigado, bom trabalho, 2713. Desça 2.000 pés, ajuste na 0.3, livre NFC, está 10, reporte no curso do localizador. 6.000 com 1.013, em Apontarana no localizador, coluna 0.198. O ajuste no 0.3. Ciente, agora está livre, 1.013, ajuste o 2.7.3. Direita em 2.1 no solo. Direita 2.1 no boa. Azul 27 no 3, livre pouso na 1.0, vento 90 graus com 9 graus. Livre pouso 27 no 3. está livre o táxi via Alfa Juliet para a posição remota 1-3. Alfa Juliet remota 1-3, está 3-6 acertado. Direita 121, fala. Direita 121, 2713. Salvador, ajuda 713, devolva na. Ajuda 713, boa noite. Táxi de Alfa, Kilo, para posição 3, Romeu, no faixa 3. Alfa Kilo 3 Romeu, faixa 3, ou 27. Estabilizou, gol 2098. Ponte Perno 1895. 1895, boa. Salvador, gol 2098, boa noite. 2 milhas internas estabilizadas. Oeste, gol 098, livre pouso. Na 10, vento 090 graus, 10 baixo. Livre pouso 10, gol 2098. 22, direita 1219. Direita 211, boa. 1170, boa noite, é o autorização de tráfego Campina Grande 390. O 70, bom dia, autorizado Campina Grande, meio 370, via TZU 10, é Lima, pós direto, decola da 10, curva esquerda, saída é a Puca, transição Vipá, controle 198, transpondo 5175. Certo, e autorizado 370, pro lado do 10, Neuma, pós DCC, Campina Grande, decola da 10, esquerda, Puca, transição Vipá, 198, controle, com 975 é o transpondo, eu vou 1170. Moto 1970, chama para o push, acelerado. Cara. Salvador do Gol 1868, autorização Aracaju 230, informação Paralo. Ok, boa noite, Gol 1868, está autorizado Aracaju, Rio 230, conforme. A decolagem é da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 19.8 e o transponder é o 5171. Estou autorizado Aracaju 230, conforme a nota do plano, decolada 10, com curva esquerda na saída Puca Caju. Controle 119.8 e o transponder 5171 com 1868. Correto, boa noite, boa noite, chama para o puxa essa letra. Chama. Yeah.